tarde, voa 9600, usando eco. Voa 9600, boa. Essa via Alfa, reporta antes da 6, Juliette, por gentileza. A Alfa reporta antes da Juliette, 9600. Sendo farol da bar, 500 pés, ajustou o time, estou no 3. 3605, mantém ponto de espera. Salvador, boa tarde, eu vou no 924, sinal do ILS baixar travado. 1924, continue a aproximação, guarde pista livre, 1924. Guarda. 1924, QNH é 1013. Sente. 44 modulou para o controle? Afirmativo, 190 por 170, 20 da época da Papá. Sendo identificação, autorizado chegada, mas desce inicialmente para o nível 120, ajuste 1-0-3, vigilante radar. Afirmativo, deixando para 1-2-0, 3-1-4. Afirmativo 5728, a bordo, 3-40, alternado a força. Afirmativo 5728, taxi em frente, Índia, no ponto de espera, quando pronto, chama 2-8-6-12, e o altinho entrou no 0-3, bom voo. Autorizado em frente. Então 3804, após a passagem de um bang da Webjet, ingressa via Juliet, portão 1-1. Após Webjet, Juliet 1, distância 3804. Uno 600, consegue seu táxi via Juliet, 02 ao portão, Uno 600. Juliet, portão 2, Uno 600. O 4. Aguarde. Hoje no 6741, passa nível 140, chame agora o centro Recife, frequência 1260 e solicite ao mesmo a possibilidade de voar direto fixo, ok? 1328, 1328, desça para o nível 070. 070. É. 0171 no transponder e o controle opera em 119, decimal 3. Desça para o nível 090. 090, está aterrizando 44. Pronto no 4, o EBMR 721. 2.000 pés, nessa proa autorizada, interceptar o localizador, ajuste 1-0-3, o uniforme Mike Uniforme, uniforme no lock. Faltarei no lock, uniforme Mike Uniforme. No 0171, foi copiado, responder. Uno, livre pista pela direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, boa nave decimada. 721, entrou no contingimento? Isso, pede desculpa, no 4. Firmativo, o 6721 aguarda, ok? Vai coordenar com a equipe de solo. Tem uma aeronave da Gol, porém com a logomarca da Varig. Bang da Gol com a logomarca da Varig, que vai estacionar no 02, à sua direita. Após o completo estacionamento do aeronave, tem livre seu acionamento e pushback no 046721 da WebJet. Ok, passando o Gol, que é Varig, que vai pro 2, puxa, aciona a coordenada do pessoal do solo, o 6721. Afirmou. Obrigado. Solo, boa tarde, eu vou no 924. Eu vou no 924, táxi via Alfa, reporte antes da táxi aí, Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, eu vou no 924. Táxi já no Memeral. 28 desce para nível de voo 050. 050. 43566 desce para nível de voo 060. 060. 43144 desce para nível de voo 070. 2 mil pés da altitude, decolagem da 17, primeira curva à direita, corredor Asher. Aciona 0151 no transponder, o controle em 119, decimal 35, Papa Tango Alfa Zito Juliet. O Gol 1697 tem pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus 12 nós, que é negado no 013. Livre pouso, Gol 1697. Tá 3605, decolado aos 1-3, controle 1-9, decimal 35. 1935, boa tarde, está 3605. Salvador, boa tarde, está 3605, ele fala na Dael. Está 3605, contato radar, se batalha nível de voo 360, sai da Dael. Está 360, na Dael, solicita para Edileda. Negativo, está 3605, cumpre o perfil da carta. Cumpre o perfil 3605. Livre acionamento, reporta para o táxi. A bala paz do Luz Leste Sierra desça para 1500 pés, foi na proa de rotatório, reporte na rotatória. 1500, direto para rotatória, vai reportar a rotatória do Luz Leste Sierra. Gono 322, passa, sabe você? Gono 322, desça para 2000 pés, que negando 0 no 3, autorizado na LS, reporte estabilizado. Para 2000, formarei. Complexo Massam, torre 1 no noite, decimal 6, uniforme, Mike uniforme. 118, 6, uniforme. Gono 328, reduza para 1 no 90 mais. Reduzir para 1 no 90 no 328. Romeu Oscar Bravo. Papá Romeu Oscar Bravo, prossiga. Atacando 5 a 2, Atan. Torre 1 no noite, decimal 6, Romeu Oscar Bravo. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita. Perfil da saída Arpó. Alfa Romeo, Brava, Oscar Romeo, após direto vitória da conquista. 5-0, 1-0 no transponder, o controle em 1-9, decimal 35, o passareiro 2-2-3-0. Maravilha, atualizado 2-0-0, vitória da conquista, decola 1-0, direita Arpó, Alfa Romeo, Brava, Oscar Romeo, após vitória da conquista. Cotejamento correto, posição remota é a 1-3, é postando pronto para acionamento e pushback. Saulo Gol, 1-6-9-7, boa tarde, Litron. 1-6-9-7, boa tarde, ingresso na Taxway Alpha, reporta antes da Taxway Juliette, por gentileza. Afirmo, ingressou na Alpha, reporta antes da Juliette, chegou 1-6-9-7. Tá 3566, desce para 3000 pés, que negar na 013. Negar na 3000, cara, 25, negou. Tá 3144, desce para nível, desce para 4000 pés, que negar na 013. 4000 pés, que negar na 013, tá 3144. Tá 3566, reduza para 1809, informa o tráfego a 1 hora, 7 milhas, é um Boeing 738, rumo Nordeste. Jet 672162, Salvador 325, via Índia, seu táxi autorizado até o ponto de espera, quando lá pronto, chama 2186 e o altímetro 10 no 3, bom voo. 613, Índia lá, 286, obrigado. 1924, via Juliette 01, é o portão, 1924. Via Juliette 01, 1924. Situação guarda pista livre, ajuste no 0 no 3. Sente uniforme. E meu último chamou a torre. Sente, o Alfa Victor Juliette tem táxi autorizado. Até o ponto de espera, é o número 2 no ponto de espera. Reporte para ingresso. É grato pelo Juliette. Uniforme, micro uniforme autorizado, pouso pista 1-0, vento 1-2-0, gás 1-4 nós, que é ligado 0-3. Sente e uniforme, micro uniforme. Papapapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, prossiga. Visual com 1-7, está afastado 8 milhas. 1 1697 via Juliette 05 ao portão. Firma Juliette, gate 05, 1697. 7, controle 19-35. 19-35, obrigado. Começando outra vez, tudo 7-3. Mari. O no 328 continua a aproximação, guarde em pista livre, no 328. Romeu Oscar Uniforme, está autorizado o pouso no pátio 4, correção, está livre, tá livre no pátio 3, reporta no solo controlado, Robson, o Romeu Oscar Bravo, vento 120 graus, 149, nós, quem ligou no 013. Bravo. Torre do papapá, Zulu de Leste, está na rotatória. É 3005, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, rota up Zulu 44. Decolagem 1-0, primeira curva direita, perfeita saída da Euleida, pós Leda, boa posição Eudes. Eco e uniforme Delta F-Terra, onde intercepta a rota up Zulu 44. 5062 é o transponder, o controle é 1-9-35, tá 3805. 340 aprovado para Guarulhos, esse jogo 44 da escola da Média, que é o da Elfa, o da Rua Elfa, onde tem que ser o jogo 44, 5062, 5062, o ponto 19, ele fica ao controle, tem 3085. Tan 3085, portão no 1 é após quando pronto para acionamento, puxe. Portão 3085. A 3566, reduza a velocidade para aproximação, tráfego procede, está a 4 milhas. Tá 3144, reduza para 1709, desça para 3, correção, 2000 pés que negar 1013, autorizado no LS, reporte estabilizado. 2000 que negar padrão, 170 reduzido, informarei no LS, 3144, desça. 3566, LS. 1806, agora. Puca, papai uniforme, Charlie Alfa. Puca, senhor, foi caramba. Solo, uniforme, máximo, só para o Patrick. Estimativa, uniforme, máximo, informe, reporte Anja, Taxi Juliette. Passamento, Anja, Taxi Juliette. Solo, 1-0. 1-0, portão, aguarde, 1-7-4. Uniforme, máximo, informe, prossegue via Alfa, Juliette. Contorna o pátio principal, reporte na Taxi Lima. Passar para o Pacífico 1, decimal 1 ou na 3305, decimal 25, ou na 1-3305, alternando 1-3305, a vantagem está para. Aguarda para ingresso, em tráfego iniciando a final do ano 7. Desça em condições visuais, informa cruzando 025, Lima Kilex 6. Afirmativo, seu Francisco, 804. Boa noite, 04, Salvador Aracaju, 230 nível. Decolagem 1-0, primeira curva esquerda, prefira sair da Puca, Jama, pois Jama, direto Aracaju. 5045 no transponder, o controle em 1-9-35, gol no 806. Jogou 1-8-0-6, autorizado Aracaju. Reparo da cabeceira 1-0, primeira curva esquerda, no segundo da frente. Rojama, prossegue 2-3-0. 5-0-4-5, é o nível. 5-0-4-5, código transporte, 19-5, frequência do controle de Salvador, gol 8-0-6. Estimativo, nível 2-3-0, é Rojama, autorizado direto Aracaju, gol no 8-0-6. Reposta do ponto, pressionamento push. Estimativo, Rojama, Aracaju, reposta na ponta, gol 8-0-6. E uniforme, Mike uniforme, Lima, Mike, ingressando na Lima, ingressando na Taxi Mike, Quebec chama 2, 18, 62, uniforme, Mike, uniforme. O gol no 754 na escuta. O gol no 754 vai cortar a equipe de solo, vai passar um King Air à sua cauda, Após o mesmo tá livre, o pushback acionamento na porção 10. Então, boa tarde, bom 322, Cibrão. Gol no 328, táxi via Alfa, reportando o táxi 3 Juliette. Alfa, reportando 3 Juliette. Webjet 6721, autorizado ali a manter após o tráfego na final. Webjet. Bora, tráfego foi. A linha mantém a divisão 672. Torre Salvador, tá 3144, boa tarde. Confirme o último que chamou o solo. A torre. Tá, 3144. 1,5 do marcador externo. Campo à vista. Sim, tio, TAM 3144, continua a aproximação, guarda autorização para pouso, cheque trem de pouso, que é legal no 0 no 3. Ok, guardando autorização, trem de pouso está abaixado, travado, TAM 3144. Juliette Sierra, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-3-0, graus 1-3-9, que é legal no 0 no 3, o Juliette Sierra. Juliette, livre pouso, prefixo, Zulu de Leste Sierra 1-7, caso zero. Serra Tango desça para 1.500 pés na proa de Taripe, QNH 1 no 0 no 3. No 380, o Pato se encontra da Bata em intenção da colagem 1 no 7. O Papá Hotel Delta Campos, Serra Bravo Charlie Papá, autorizado nível 380, a rota Upper Whisky 50. Decolagem no 7, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda, após Leda, voa posição Eude. Eco Uniforme Delta FTR, onde intercepta a rota UpRisk 50. 5034 é o transponder, o controle em 1 no 9.35. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, por gentileza, aguarde para o cortejamento. 3, afirmativo, mantém a posição, portão previsto é o 10, temos um banger da companhia liberando no exato momento. Mantém a posição, gol no 328. Depois tornar alto, antes da direção, 328. Solo boa, 3566 da Tânico. Táxi de Alfa, repórter da Táxi 6 Juliette, 3566. Alfa da Juliette, repórter 3566. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, proteja. Mike Uniforme, aguarde na Quebec. O Juliette, o Juliette Serra, pus no solo aos... Zícula Papá, o meu Papá, Hotel Tango, não é isso? 144, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-5-9. Pouso na 1-0, tá 3-1-4-4. O Juliette Serra, no solo aos 2-6, confirme o pátio que se destina. Autorizado, backtrack, pátio 5, Juliette Serra. Ok, aguarde que eu vou entrar em contato com o centro de Recife. Pessoal 35. 1935, obrigado, até amanhã. 4-4-7-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 já chama a torre, tem 8.000, altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, pátio, 28, no 7.4. Bono 328, vai dar passagem ao banho da companhia que se desloca até o ponto. Espera, após o tráfego, ingressa via Juliette, portão 10. Bono 328. Gente, após a passagem do tráfego da companhia, ingressa via Juliette no portão 10. Então 3566, seguindo o tráfego à frente, via Juliette 03 ao portão. Via Juliette, seguindo 27 para o número 3 da 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, reposto estabilizado. Testando para 2000, está no 0 no 3, reposto estabilizado, boa, de sequência. Salvador, boa tarde, TAC 3144, ligando via ECO. TAC 3144, via Alfa, reporte, entra TAC 3 Juliette. Taxi Alfa, reporta Rádio Juliette, estamos 304. Papa Hotel Delta, estou em contato com a Sala S, por gentileza, aguarde mais alguns instantes. Grauso não, não nós. 5, pode voar toque, se tiver condições, toque. Direto, toque, obrigado. Victor Juliette, confirme sua saída. O Alfa Victor Juliette, confirma a saída que foi paga pelo solo. Ali mantém Alfa Victor Juliette. Mantém ponto de espera, 1-0. Correção, autorizado ingresso, pista 1-0, ali mantém gol. No 754, ali mantém pista 1-0. Juliette 04 portão, 33144. Juliette portão 4, 3144. Índia November Alpha decolado aos 30, controle 1119, decimal 35. Controle 11935, Índia November Alpha. Uno 754, autorizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 129, o voo 1754. Decolagem 10, sua escuta. Confirma a intenção para o voo, Índia November Alpha. Toque arremetida em Veracruz. Reporte fora da barra, Índia November Alpha. Reportará fora da barra, Índia November Alpha. Juliette, apenas para informação, eu estou com o Indiana November Alpha que também decolou no corredor Axé, mantendo separação visual, tá ok? Zero graus, 12 nós. Ela baixou, travou, tá 3660. Também aproximação, sua marido está livre. Salvador, eu vou 1394, autorização Galeão 340, com informação. 354, vou no 754. Salve, Salvador, muito boa tarde, eu vou no 924, com informação, papai, autorização mais melhor. Vai chamar o centro Recife, 12545, alternativa 12685, e voar na proa de Abuco. Abuco na proa, 12545, 12685, web 67, 2 horas. O Gordo 70, complete aproximação, torre 18, meia dúzia, bom posto. É 315, é Pochané, 2000 pés, é posta brisada. 2000, é posta estabilizada, é 315. Bom, Juliette Serra Tango, está tirando a prova, direto rotatória, dá pra gente? Direto rotatória, Juliette Serra Tango. Rotatória, obrigado. É 1-4-1, 4 mil pés, chegada bom, se ajuste 1-0, 1-3. 1-4-1, chegada bom, correto, linha 1 Poteona. 2230 Passaredo, posição remota, tá livre, reportar. O Papau Hotel Delta já foi solucionado seu problema passado e está aguardando apenas o contato agora com o Centro Recife. Por gentileza, aguarde. Alfa Vitor Juliette, confirma a intenção para o voo. Vai ser emitido em 03, Vitor Juliette. O tipo é um Charlie 4150, o Alfa Vitor Juliette. Tipo é Charlie 150. Copiado. Só para informar o tráfego da companhia, corrigindo, não sei se é da companhia. Está à sua frente 12 horas, 4 milhas, o Indy 9 em Baralto também vai realizar toque em remitido em Veracruz. Carpo Angel, mantém seu coração contrato da companhia, Alfa Vitor Juliette. Afirmativo, sua posição 03, aguarde o 2230. Solo 34, direito no 219. Direito no 219, Hotel Delta na escuta. Gente, a autorização permanece a mesma, ok? Campos 380, por 50, decolagem da 17, primeira curva direita, da Euleda pois Field, onde intercepta por 50, e o transponder 5034 e o controle 6935, Papa Hotel Delta. Já tem um POB? 0400, chama a 2, para fracionamento táxi com voo. Salvo Salvador, boa tarde, está 360, livre a pista. O parceiro 2230 na escuta? Está livre seu pushback acionamento na remota no 3, não vai interferir com o voo, ok? Está 3660, reportando o táxi 3 Juliette. Reportando o táxi 3 Juliette, está 3660. Reporta antes do ataque ser Juliette, por gentileza. Afirmativo, conforme falado antes da Juliette. Na reporta, da 3660. Bono 394 na escuta para cópia. Proceda, 394. Bono 394, Salvador Galeão, autorizado nível 360. A rota é Upper Zulu 10. Decolagem da 10, primeira curva à direita. Prefira a saída da Euleda. Após Leda, voa Bridge, posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota Upper Zulu 10. 5072 no transponder, 10935 o controle, gol no 394. Lembra, copia 360 para o Daniel, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, voa Bridge, intercepta Amper Zulu 10, 5072 no transponder, 10935 o controle, gol 1394, 35. Correto, reportando pronto para acionamento push. Reporta lá, no 394. Anda Juliette, está 360, pronto para o tag, 146 da volta, 27, autonomia, alterna, Recife. 143 Recife e Natal alternado, gol no 806. Recife alternado. Corrigindo, autonomia. 210. Afirmativo, gol no 806 via Índia, no ponto de espera chamado 886, altímetro no 013. Matheus, libertade da ponte de espera 10, detalhe 3862, 3832, 806. Tão 3660, mantém a posição. Mantém a posição, tão 3660. Mantendo. O Gol 924 pronto para cópia ao nível 350, Mateo. Próxima direita, taxi via Alfa, e depois reposte na Delta para o cruzamento para conseguir para o pátio militar. Direita Alfa, com na Delta, Gol 74. E 5 alterna, 12685. 10, curva esquerda, Fulcana, Cezu. 5071, aciona. Controle 1935, voo no 924. Correto, reposicionando pronto para acionamento push. 7, vento, no 0 graus, 12 nós. Eu vou fazer um 7, Leste, rapaz. 300, Salvador Natal, autorizado nível 370, via Upper Zulu 10. Decolagem 10, primeira curva esquerda. Terceira saída, Fulca, transição Zipá. 5070 no transponder, o controle 10935, gol no 600. Estamos autorizando,